A cerimônia foi marcada por forte emoção e mensagens de apoio aos familiares. Flores brancas e cartazes para expressar a dor e a saudade. Cartaz, a mensagem dos familiares. Já faz mais ou menos uns 2 anos que tudo aquilo aconteceu. Quem eu mais admirava na minha vida morreu. E com ele foram sonhos de uma vida diferente. Estudos tudo interrompido por um ato cruel e imprudente. Quem eu nem conheço chegou e destruiu. Pelo menos uns 5 sonhos foram pra... Meu celular tocou no meio da noite, eu atendi. No fundo escutava um som de sirene e eu fui a mim. Pensei, já vai ter merda pra eu resolver desses meninos. Uma fiança eu pensei que pagaria no mínimo. Quem era? Foi a pior das notícias que poderiam me dar. Me pediram pra aceitar, eu comecei a chorar. Passou um filme na minha mente, daquela cena do nascimento até agora. Eu nunca tive problemas, agora tenho. Pra sempre na minha vida vai ter a marca. Aquela noite eu nunca esqueço na minha. Minha alma tá cravada. A voz do policial me perguntando se eu era mãe. Naquele momento tudo acabou, não vai existir o amanhã. Chegou a confirmação da mensagem no celular. Aquela prova importante que você tinha, não se esqueça. Não abuse da bebida, bote isso na cabeça. O filho exemplar que eu tinha agora virou defunto. Esperando o legista liberar o corpo pra virar assunto. Uma multidão acompanhou o cortejo fúnebre. Abraçados, alguns deles choravam bastante. Depois de orações discretas, a despedida final. O silêncio se misturou aos aplausos. Pedi pra um familiar que cuidasse de tudo. Naquele momento não tinha cabeça pra tratar esse assunto. A ficha não tinha caído, pra mim ele estava vivo. Era tudo brincadeira, daqui a pouco ele aparece sorrindo. Dizendo pra mim que nunca mais vai fazer piada com uma coisa tão séria, pedindo desculpa e dando risada. Mas o tempo passava e isso não acontecia. Desliguei o celular pra continuar na minha agonia. Aqui sozinha, tentando acreditar em uma vida interrompida que nunca mais vai voltar. Que não vai ressuscitar pra dizer que me ama. Que não vai pedir a bênção antes de deitar na cama. Que não vai me contar que está de namorada nova. E nem falar que tirou a nota boa na prova da escola. É o fim, só acreditei quando vi o caixão descendo. E todo mundo aplaudindo e chorando o acontecimento. Caixão lacrado, nem o rosto eu pude ver. Nem a porra de um adeus decente agora eu pude ter. E o culpado tá sorrindo, aproveitando a impunidade. Enquanto eu enterro meu filho, escondendo minha real vontade de gritar e falar que eu vou me vingar. Que vou dar a minha vida em troca pra ver você agonizar. Mas só o que eu consigo pensar nesse momento é como viver daqui pra frente chorando os meus lamentos. O cemitério ficou pequeno para dizer adeus. Beijos em 3 flores vermelhas jogadas ao túmulo. Coisas que a gente nem pensa que acontece, acontece sim rápido. Pela televisão, na última semana, gente solidária ao drama da família.